Delta Lima, qual é o horário da notificação? Antes da Juliette, azul 4082. Gente, azul 4082, autorizando ingresso, pátio 1, posição 01. Pátio 1, azul 4082. Gente, 14 e 15, não temos seu plano ainda ativo aqui no nosso sistema, coordenando a inscrição da IES. Qualquer informação será coordenada. Jeremia 255, seu solo aos 43, direita no 21, décimo 1. Segura, né? Ou Xenéa, 355, exato. Xenéa 355, taxi alfa, mantém a posição antes da Juliette. Correção, reporta antes da Juliette. Xenéa 355, alfa, reporta antes da Juliette. Aeronave? Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Puca, transição, Caju, transponda 51112, correção, 51112, transponda e o controle em 119, decimal 8, gol 1790. Certo, cotejamento, chama pronto, será 1-1. Valeu. 1-1, obrigado. Alô, Xaner 6200, mantém posição. Xaner 6200, 300, táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Gente, ingresso na Alfa, guardando antes da Juliette, 6200. Xaner 6205, autorizando ingresso de Juliette, posição 04. Medo. E a 255, autorizado ingresso, posição 04. Ingresso, posição 04, Salvador, gol 1556, puxe acionamento no meio. 1556, autorizado, puxe na posição 06, reporta para o táxi. Livre, chama o táxi. Correção, gol 1556, agora só um minuto. A passagem de Airbus 320 da Avianca pode ser autorizado, puxe no 06. Um minuto, guarda. Afirma, um minuto somente. Ryanair 6200, da presença de autorizado de ingresso. Na Juliette, posição é 08. Sim, com a posição 08, Alfa Juliette. 08. Rota 3895, pushback acionamento 907. Gente, mantém a posição 3895, número 2 no setor. Sim, gente. Vamos fazer simultâneo com o colega do 06. Só um minuto para a coordenação, voo 556. Ok, iniciando o voo 556. Voo 556, mantém a posição e aguarda o Oceané passar a retaguarda para a posição 08. Aqui, mantém 11, 5, 5, 6. Mantém a posição e aguarda apenas a passagem de Airbus 320 a cauda. Fala que não tem ninguém balizando aqui no 04. Gente, o Xenia 6255, só um minuto. Vamos 55B, temos o tráfego da TAN na posição 07 pedindo posto simultâneo. É, teria condições? Resumo de outra linha, só um minuto, estamos confeccionando o seu plano para Cipó. Apenas confirmando, é, o 055 forte inicialmente no meu base. Sim, só um minuto. O Solo 3295, há a possibilidade de efetuar simultâneo com o voo no 612, o 3845 no 7? Negativo, está 3895, mantém a posição no 07. Qual o meu gol, se prossiga? Passou. Temos o seu plano aqui, agora a cópia é o número 2. Tentar a coordenação, o mesmo não respondeu. 3895, agora só um minuto para o posto no 07. Assim que o gol no 556 livrar a cauta, será autorizado. Ok, obrigado. O colega, a nossa mecânica aqui não sentiu firmeza, não. Alô? Eu já arrumei o Golf, inicialmente é pro, a partir da Irmã seria pro Whisky, tá? Irmã, Fudor Voo, Cidade Baixa, 500 pés, pro Whisky inicialmente, coordenação com a torre, 11895, o transponder 01117, controle em 1198, Papa Romeu, Papa Romeu Golf. Fiz agora para acionamento, chama a torre, 11895, Papa Romeu, Papa Romeu Golf. Hotel Romeo Golf, reporte acionado, pronto para decolagem, Neymar. Gente, 1-5-5-6, autorizado o táxi, baixo 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre 1-1-8-9-5, quem é legal no 0-1-8? 1-Índia, ponto 0-10-2-9-5. 3-8-9-5, autorizado chama táxi no 07. Tá bom, meu Zulu Delta Lima, confirma somente a radial para Cipó em relação ao Salvador? Tá bom, meu Zulu Delta Lima, confirma a radial. A radial e a distância em relação ao Salvador? Tem o meu Golf, reporte fora do solo, o altímetro no 0-8. Pô, bom de risco, tá? Tô ciente do acionamento e agora somente a cola. Tudo, eu tô ali, mas confirma somente o equipamento, aí, beleza? Clareza 2 nessa frequência. É. 790111, autorizado, chama táxi. Tá bom, meu Zulu já tá ali, mas pronto, agora copia. Cruzado, Serra, November, Índia, Oscar, Cipó, conforme rota, plano de voo, nível 055, inicialmente restrito ao número 10. Após ascend em coordenação com o controle, em 1-1-9-8. Decola 1-7, primeira curva esquerda, corredor forte. Transponder 5-1-0-1. Correto o cotejamento, confirma somente o pátio para ver. Paraguai, TR 4 a bordo, para acionamento, chama a torre, 118 decimal 95, bom voo. 3895 para o táxi, o POB 183, autonomia 0400, alternativa Galeão. Autorizado o táxi. Bate 1 no Índia, ponto espera que no 0, torre 11895, QNH 108. 3895, bom voo. Zona 790 autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista no 0 via taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, vovô. Vou. Já deve manter a pista no 0. Ali mantém, 3295. Autorizado, a linha decola. Uno no 0 graus, 1 no 0 graus. A linha decola, 3, 8, 9, 5. Autorizado é com a pista no 7, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 graus. Bono 790, ali mantém a pista no 0. Ali mantém, mantém. Zulu da Alta Lima, decola 02, curva esquerda, cruza o campo sobre o primeiro texto da pista. Agilizando o curva à esquerda, cruzará o campo no piloto da Canemar. 3895, 0, curva direita, aciona o transponder 0264, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado a decolar o gol no 790, pisca no 0, vento 120 graus e no 09, após a colagem, tem pronta 2000 pés. Gente, 4463, 0264 transponder, com planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gostaria de corar o mal para a gente poder saber? Confirme a saída solicitada? Coral ou não alfa? É só um instante que eu vou coordenar com o controle. Estou na sua escuta, obrigado. Graus 09, autorizado pouso, pista no zero. Reforço na 10, 962. Zulu Delta Lima, da controle 119, decima 8. Delta Lima, toi? 9790, decolado 05, controle 119, decima 8. 098, voo 1790, boa tarde. Azul 4463, infelizmente negativo a saída Renato Coral no alto. Prossegue via a saída convencional Coral. Azul 4463, é o solo. Gente, infelizmente não foi autorizada a saída Renato Coral no alto. Vai prosseguir na convencional saída Coral. Tarde no 864, informação novembro no 5. Azul 4463 confirmando a saída Coral apenas, saída Coral convencional. Coral no 864, boa tarde, autorizado. Serra Bravo, Mike Oscar, Maceió, via Pesulu no 7 inicialmente, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5140, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado 350 Maceió, Apesuru 17. Falando da 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. 5140, transponder 198, controle. Gol do 864. Gol Bono 864, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. É contar no 864. Salvador, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, porta curta final, dano 7. Evitando reduções. Negativo, senhor. Intenção de pouso 1-0, se autorizado, tem condições de voar para uma base da 1-0. Eu reporto perna do vento da 1-0, Romeu Golf Vitor. Passará, é a perna do vento da 1-0. Eu prossigo o táxi Ataque Sem Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, posição 7, 9-6, obrigado. Ô, meu Golf Vitor, rota 360, reporta a perna do vento, aeronave 7 minutos para pouso, 200 km na final. Paciente, então está autorizando 17, meu Golf Vitor? 7 afirma, diretamente não, não. 7 já está autorizado, meu Golf Vitor. 7 metros no 20 graus, 07. Salvador, está 3216, bom dia. 3216, autorizado pouso, pistão 0, vento no 30 graus, 109. Autorizado pouso 90, está 3216. Celeiro é na linha, uma sala 3211, uma sala 200, 1, o meu copito. Vitor Solo. Gente, Romeu Golf Vitor, autorizado o ingresso no pátio principal. Devo a passagem ao Boeing 737 da Gol, ingressando na posição 07. Após, prossiga até o pátio 3. Reporte no pátio 3. Salvador, muito bom dia, tá 3216, levanta nossa escuta. Tá 3216, prossigo o táxi viado, taxi Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette, 3216. Romeu, você evita a frequência livre. Dois no meio após Alfa, ingresso Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, 32 no meio. Solo, Oceania 63, correção 6213 para o Galeão 3820. Oceania 6213, autorizado Galeão, via Pernovembro 857 até Moussu, nível 360. Saída da El, Leda e Rumi, pista 10, curva à direita. Transponder 5124, frequência do controle Salvador em 1, 19.8. Autorizado 360, na Daioleda Irume, uniforme novembro 57857 até Moussu. 360, decolada 10, curva à direita, 5124, no transponder e o controle 19.862, 13. Janer 6213, protegimento correto, posto pronto para chegar aqui, acionamento. Chamar. Para o tráfego? Saia 8505, tráfego para o centro. Estão confirmando o toque remetido, né, Salvador? Gente, o povo saia 8505, ainda não possui notificação, aguarde. Solo no 864, se tiver acionamento no 5. Como 864 autorizado, se tiver acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai tomar para o táxi, 864. Salvador, muito boa tarde, Azul 4076. Ele e o pouso para o Azul 4076. Você 08505, apenas confirmando, vai manter o corredor Axé, o circuito de tráfego, prossegue o corredor Axé para voo de verificação. Entre, aguarde. Pushback acionamento, Azul 4463. Azul 4463 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportarei, obrigado, Azul 4463. Tente 8505, autorizado voo local, Salvador, Salvador, 500 pés, vai decolar da Dex Hotel mesmo? Para. 5, você não transponde, já se possui transponder da aeronave ou solicito transponder? Chame torre 1 no 8 decimal 95 para decolagem, supera 8505. Mesmo? No HMV? Ainda não, senhor. A aeronave está praticamente 3 horas, 2 milhas já passando sobre a RMA. O termo golf autorizado, aproximação, reporte solo controlado na RMA. Ok, está autorizado a aproximação, ficará atento à aeronave, suportaremos solo até o termo golf. Acá o azul, é isso? E o azul 4463, condições de manter a presente posição para o táxi da aeronave da Gol? Vamos manter a presente posição. Autorizado, pouso, Delta Fox. Delta Fox autorizado, pouso, pista no 7, retorno da 0 graus e no 0 nós. Liga o pouso, Delta Fox. Azul 4076, solo 2-0, solo 2-1, da Spawn. Confirme, 2-1. Tem algum ponto de espera da pista no 0 via taxa Índia, quando pronto, torre em 1 no 8, decimal 95. Autorizado via Índia, 1895, ponto de espera, no 864. Azul 4463, muito grato, após a passagem do Mike 737 da Goa Retaguarda, prossiga no pushback e reporte pronto para o táxi. Sem problema, após a passagem do Azul 4476. Solo Salvador, Azul 4076. Azul 4076, autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 09 indicada. Alfa Juliette, posição 09, 4076. Boa tarde, 1864, ponto 0, 0, 0. 864, boa tarde, autorizado a linha decolar, pistão 0, retorno 30 graus, 089. Autorizado a linha em decolar 10 no 864. Autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, Aracaju, via Golf 677, nível 090. Filtro saída Conde, decola pistão 0 com curva à esquerda. Aciona o transponder 0276, frequência do controle em 1119, decimal 8. Autorizado, Aracaju, 090, decola a pista 10, curva esquerda, na frequência da Conde. Porta Golfo 977, 0275, aciona o transponder 098, controle, Romeu Golfo Vita. Patango, Romeu Golfo Vita, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Para reportar para o acionamento, Romeu Golfo Vita. Delta Fox, 22 no corte de frequência. E outra aeronave é o Delta Golf, reporte solo controlado, confirmando solo controlado. 08505, Tony. Olá, comprou 150 e após regresso, é isso? O Fosse 08505? Capatango Vitor Índia, Juliette Solo. 0805. Confirma a intenção, vai decolar pro norte após retorno, só para teste, ou vai decolar com a proa, foi dito? O voo 0805, vento 1.50 graus, 1.0 nós. Autorizado a decolagem com a proa norte, sem interferência com o eixo, 1.028. Ativa Aracaju, com 2 horas e 41, 1.05 a bordo. Tango Índia, reporte que eu tô final no Sérgio. Passa na força, tá bom, mano. O no 864, decolagem 22, controle 1 no 9, no 8. Destaque, o Pantera vai chamar 5295, obrigado, tem um bom sistema. Azul 4463, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento 1 no 0 graus e no 0 nós. Alinha e decola da 1 a 0, Azul 44. 0805, eu acho que mais de um minuto, pouso na 1 no 7, decolagem da 1 no 0. Vento 1 no 0 graus e no 0 mais. Voltando lá, vamos fazer. 2067, informação 90, copia Guarulhos. Voo 2067, boa tarde, autorizado Guarulhos, Serra Braço Golfo Romeu, via Pezulu no 0 até Papau Alfa Índia, após direto Umbage, Pezulu 44, Pagog, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, pista 1-0, curva à direita. Transponder 5152, frequência do controle Salvador em 1-19.8. Autorizado 360, uniforme Zulu 10, Piraí. Bombarde, uniforme Zulu 44, Pagok. Decola da 1-0, curva à direita da El, Leda Motiva. 5152-1198 com 2067. Com 2067, protegimento correto, reporte pronto, pode receber questionamento. Reportará. Autorizado a decolagem da presente, retorno 0 grau 0509, nós, na 1150. Quatro 63, decolagem 28, controle 119, acima 8. 198, tenha um bom fim de semana. Torre Salvador, é o Papatango Zulu Delta Golf? Reporte pronto para o táxi. Ah, rotatória. Prossegue, reporte o final no Sérgio, do Lula da Costa. Prossegue para o final do 17, é isso? Afirma, reporte curto final no 7, Zulu Delta Golf. Passarei da curta final do 7, Zulu Delta Golf. Força 8505 fora do solo, testando curva esquerda, cruzamento da direção no 0. Força aérea 8505, curva esquerda, porta perna do ventão no 0. Contra a perna do vento, 8505. Tá no final da 17. Tango Ninja, confio para ti. Livra na Quebec, agilizando, faço 180 e reporto pista livre. O Tango Ninja, por gentileza, agilizando. Sul Data Golf tem uma aeronave na pista que pousou anteriormente, senhor. Está prosseguindo para livrar a pista e formar a pista livre. Caso contrário, na autorização de pouso, reporta iniciando a remetida. Ok, caso não seja possível, chamarei iniciando a remetida. Força aérea 8505, perna do vento. Faço 360 pela direita, força aérea 8505. 360 pela direita, 8505. Sul Delta Golf autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus e no 09. O Delta Golf está autorizado pouso. Zulu Delta Golf, ultrapassa Tantá, faz 180 e aguarda. A informação não faz. Ultrapassa e aguarda para a frente. Tango Ninja, autorizado táxi para o pod 4, no corte de frequência. Agradeço a colaboração. É 6356, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 0 graus e 119. Táxi 62, zona 3, temos zona 52 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas. Xané 62, zona 3, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via taxi Inter. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 7. 17, táxi com 7-8-95, bom dia. Gente, Xané 63, com meia, confirmando autorizado pouso, pista no 0, 1 no 0 graus e no 0 nós. Xané 63 com meia na escuta? Xané 63 com meia na escuta? Xané 63 com meia na escuta, autorizado pouso, pista no 0. Xané 3 com meia, confirmando autorizado pouso, pista no 0, 101 no 0 grau, 099. Salvador, está autorizado pouso 63 com meia? Autorizado pouso, Xané 63 com meia, autorizado pouso, pista no 0. Graças, autorizado pouso 63 com meia. Força 8505, estou mandando aqui o pena do vento. Visão coronavírus pouso. Para 8505, autorizado, gira a base. Curta para 1-0. Formarei pista livre. 8505, autorizado. Papa Romeo Summit é Bravo, solo. Ó, o Salvador Oxané 6356, livrou na foto, nosso escudo. Oxané 6356, autorizado, táxi, via táxi Alfa Juliette, posição 1-4 indicada. Livre táxi Alfa Juliette para 1-4, Oxané 6356. Vem de Serra. Passarei 2230, continua a aproximação, informarei pistoleiro. Tapatango Romeu Golf Victor, autorizado o táxi no pátio 3, recorte para ingresso no pátio principal. Quanto será a próxima? 62 ou 63, acho, né? 62 ou 63, mantém, mas para agora. Vai manter. 6356. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, autorizado a rimar Salvador, decola passando o transponder 01137, me chama de torre para decolagem 1 no 8.95. Fizeram 5 zero no solo 34 no código para mim. Ponto como número 2, ponto de espera pista no 0, chame torre em 1 no 8, 95. Autorizado o acionamento, confirmando na RMA, o Tango de Bravo. Volta para a decolagem, Tango de Bravo. Ingresso Juliette, posição 1-4. Graças a Deus, Juliette para 1-4, Oxalé 6356. Batango Romeu, Juliette Romeu, boa tarde. Romeu, Juliette Romeu, autorizado. Confirma o nível solicitado, Romeu, Juliette Romeu. Gente, aguarde. Papa Serra, Porto Seguro. Decola pista 1-7, curva direita, corredor axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, aguardando autorização do controle para o nível 085. Aciona o transponder 5127, frequência do controle Salvador em 1.19.8. Romeu, Juliette Romeu, cotejamento correto, confirme POB. Vicente, para estacionamento, táxi e decolagem, chame torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7, por favor. Decolagem 2-0 graus, 1-0 nós. Decolagem da 1-0, né? 2-0-3. 213, que foi autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 09. Iniciando a decolagem, 213. Gol 2067, pega acionamento, posição 1-0. Gol 2067, aguarde ao ingresso e passagem da TR da passaria do retaguarda, pode ser autorizado. Vai dar. Gol 2067, autorizado. Pega acionamento, reforço pronto para o TR. Palma TR da passaria, está ingressando na posição 12. 6356. Gol 2067, copiou? É, foi suportado. Entendeu que está autorizado para o TR acionamento. Correto, autorizado, reforço pronto para o táxi. Porta táxi, obrigado. 6356. Azul 4089, autorização para a vitória. Controle 1 no 9-8. 9-8, eu vou ver. Não, eu olhei naquele Zulu. Eu olhei no Zulu, autorizado posto no 0, vento no 4-0.